Senhor me ajuda. Quando eu estou sozinho, o Senhor me abraça. Quando eu me sinto triste, ouço sua voz e a tristeza passa. Quando eu estou perdido, o Senhor me guia. Quando eu não tenho amigos, o Senhor me entende. Seja em qualquer momento, o Senhor me cuida e me surpreende. Senhor, tu és minha vida, és meu herói, meu socorro. Sem teu amor, meu peito, meu Deus, eu morro. Senhor.